gente quer sair por aí. Você demora e pensa muito pra se vestir. Olha pra rua, não sabe se vem chuva ou não. E se emociona com a chance de estrear o visão. No estilo retrô, com um sapato igual ao que a fulana usou. E se enlouquece no corte do vestido Chandon. Chega na porta e volta pra arrumar o batom. Na frente do espelho você percebe que é solta no bar. Ninguém se importa com a marca de uma bolsa vulgar. Ninguém discute o preço do vestido francês. Ninguém percebe se as joias eram falsas ou não. Na frente do espelho já nem esconde o que é. As joias eram falsas ou não. Na frente do espelho já nem esconde.